Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh. Leitura autorizada pela editora Thomas Nelson. Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte e Design. Hoje leremos o capítulo 4. Este é o nosso áudio número 5. Raiva. Estou perdendo o controle. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmos 4:4. Senti raiva de um amigo, expressei-a e minha ira morreu. Senti raiva de meu inimigo, sufoquei-a e minha ira cresceu. William Blake, 1757 a 1827, uma árvore envenenada. Quando eu tinha 15 anos, interpretei o papel da raiva na mente de um homem que estava prestes a cometer um homicídio. Era uma peça de vanguarda, cada personagem uma emoção. Minha mãe achou que Adoráveis Mulheres teria sido uma escolha melhor, mas nossa professora de inglês, moderninha, já tinha ultrapassado os clássicos. Não faço ideia por que ela me escolheu para fazer a raiva, já que era uma adolescente muito contida. Deve ter pensado que cada um de nós tinha um caldeirão fervilhando sob a superfície, mas quando decorava minhas falas, lutava para achar meu caldeirão. Quando chegou o ensaio geral, nossa professora estava com os nervos à flor da pele. Isso é raiva? Você não está nervoso bastante para bater em uma mosca? Estou tentando, disse. Pois tente melhor. Ainda está com raiva? Descarregue todo o ódio que está em você. Não tenho isso, sou cristã. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Descobri mais tarde, durante a vida, que tinha um monte de coisa fervilhando sob a superfície da minha vida cristã, contida e normal. Raiva é uma coisa sobre a qual não se fala muito na igreja. O que, com muita experiência, prova que ela é um problemão. As coisas sobre as quais nos falamos, como depressão, vício em pornografia na internet, abuso sexual, raiva e vergonha, são comuns em nossas igrejas. As maiorias dos pastores não escolhe a raiva como tema de um sermão, mas se escolhe normalmente aborda a passagem dos Efésios: quando vocês ficarem irados, não pequem. Efésios 4:26. Mas como fazer isso? Percebi que, ao passar dos anos, com a raiva é frequentemente ligada ao medo e acorrentada à rejeição. Podemos ver essa realidade com a primeira família que existiu. Raiva e rejeição. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias criadas no seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Gênesis 4, de 4 a 6. À primeira leitura, é difícil entender por que a oferta de Abel foi aceita e de Caim não foi. Caim trabalhava na terra, então parece lógico que oferecesse produtos da terra. Abel trabalhava com os rebanhos, então trouxe uma oferta do seu rebanho. No entanto, o presente de Abel foi das primeiras crias. Ele trouxe o melhor que tinha para dar. Mas Caim trouxe um presente simbólico. Deus sempre enxerga além do presente, para o estado de nossos corações. O que Deus viu no coração de Caim foi um gesto descuidado comparado ao ato de adoração que vinha do coração de seu irmão. E há também um significado muito mais amplo no fato de que Abel trouxe um cordeiro perfeito, impecável, um sinal do Cristo que viria e derramaria seu sangue inocente em nosso lugar. Caim trouxe o trabalho de suas mãos, o que não era aceitável, já que nossos trabalhos não têm mérito algum para a redenção. Nós só podemos ir ao Pai cobertos pelo sangue do cordeiro. Mas você pode ver a misericórdia de Deus no fato dele ter dado uma segunda chance a Caim e um aviso: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Aqui está um daqueles momentos decisivos, todos nós passamos por eles. Há um momento para escolher um caminho, que caminho tomaremos. Satanás pode nos tentar, mas não pode nos empurrar para um caminho. Escolhemos por nós mesmos, e quando fazemos, se escolhermos o caminho de ceder às emoções incontroláveis, ele estará bem ali, nos esperando. Caim teve seu momento de escolha enquanto as emoções fervilhavam sobre a superfície. Ele ficou com inveja porque a oferta de Abel foi aceita de primeiro e a dele não. Tenho certeza de que sua reação era defensiva. Também algo que está muitas vezes presente sobre quando sabemos que fazemos a coisa errada. Aquela inveja deu origem à rejeição e alimentou sua raiva. Dessa forma, Caim ficou para sempre conhecido como o primeiro assassino da história da humanidade. Mantendo-me aos poucos. A história de Caim pode parecer estar a milhares de quilômetros de onde você mora, mas a semente está lá. Há muitas formas de assassinato. Podemos matar alguém ao cortá-lo de nossa vida. Nossas próprias palavras podem ser armas letais, deixando ferimentos mortais no coração e na alma de alguém. Fiquei surpresa quando percebi quanta raiva tinha guardado no fundo do armário do meu coração, esperando os meus demônios internos. Não me lembro de um momento em minha adolescência em que me senti livre para expressar raiva. A raiva era algo que me aterrorizava. Mas minha primeira experiência com ela foi com meu pai. Após uma forte hemorragia em seu cérebro, sua raiva não era das mais razoáveis. Não estava mais ligada a um catalisador em particular. Tornou-se uma ira interna sobre a qual ele não mais tinha controle. Os ataques aconteciam em momentos imprevisíveis e de maneiras que eram muito alarmantes para uma criança. Depois da morte dele, associei raiva com violência. Enquanto passava pela adolescência e entrava nos meus 20 e poucos anos, aprendi a suprimir o que sentia. Se estava zangada com algo, simplesmente guardava isso no fundo do armário. Se alguém fosse descortês ou cruel, pegava tudo isso e amontoava lá no escuro. Não sabia como lidar com a injustiça e nem expressar emoções fortes. Tinha pavor de perder o controle. Houve um momento ou outro em que a raiva rompeu a superfície, mas nunca em minha própria defesa. Só se alguém que amava estivesse sendo injustiçado. Uma vez, dei um soco no rosto de uma garota quando ela chamou meu irmão Stephen de pernas de metal, porque ele usava aparelho nas pernas para impedir que seus pés virassem para dentro. Uma das primeiras coisas que meu terapeuta fez quando passei um tempo em sua unidade psiquiátrica foi levantar um cartaz que descrevia várias emoções e me pediu para identificar as que eu conhecia. Senti como se fosse uma marciana e a língua que ele falava não fosse usada no meu planeta. Eu honestamente tentei me identificar com as palavras alegria, paz, contentamento, raiva, medo. Comecei a perceber que quando você suprime uma emoção, é como se anestesiasse seu coração inteiro. A raiva faz parte da vida. É como o fogo. Como usado corretamente, pode ser muito produtivo, mas se for mal usado, é mortal. Aprendi a levar minha raiva acima de tudo a Deus. Não importa por que estou zangada, descarrego tudo o que estou sentindo com Ele. Então peço sabedoria para escolher o que é útil e produtivo e deixo tudo o que for ligado ao meu orgulho ou mágoa com Ele. Chamo isso de raiva limpa. Então oro por uma luz para expressar o que estou sentindo de forma apropriada. Quando não reconhecemos ou lidamos com a raiva, ela extravasa em momentos inesperados. Importante. Vi nos olhos de meu doce filho em suas ações. Ele sentia impotente e fora de controle, e isso fez com que seu coração de 5 anos sentisse raiva. Ele era muito ligado ao seu avô, William, meu sogro. Havia morado conosco por 2 anos e era o tipo de avô que todo garoto deveria ter. Sua paciência não tinha fim e suas histórias eram hilárias. Mas uma noite, William teve um ataque no banheiro, sofrendo um infarto fulminante. Christian e eu éramos os únicos na casa com ele. Os paramédicos fizeram de tudo para reavivá-lo na ambulância enquanto íamos para o hospital local. Christian e eu seguimos em nosso carro. Ele estava muito quieto no caminho. Quando chegamos, uma enfermeira levou Christian para uma sala separada e o médico me disse que William não tinha sobrevivido. Nos dias e semanas seguintes que seguiram, vi meu filho sofrer a perda do avô e sofria com ele. Ele chorava bastante e eu ficava feliz por ver que conseguia botar para fora o que estava sentindo. Mas um dia vi uma nova emoção tomar conta. Quando passava por uma cadeira em que nossa gata Lily estava sentada, ele a empurrou para o chão. Nunca o tinha visto fazer nada parecido antes. Nós saímos para uma longa caminhada pelo campo de golfe, perto de nossa casa, e depois de um tempo sentamos na grama para conversar. Christian, você está com raiva, meu amor? Sim, mamãe, ele respondeu. Você quer falar comigo sobre isso? Você me disse que Deus atende às nossas orações. Orei pedindo que deixasse meu avô viver, mas ele não me atendeu. Não entendo. Qual de nós nunca se achou nessa situação? Uma das maiores lutas da vida cristã é saber que Deus pode atender a todas as nossas orações e, no entanto, nem sempre Ele as atende do jeito que gostaríamos. Recebi um e-mail de uma mulher me pedindo para orar por seu filho, que estava lutando contra uma forma muito agressiva de câncer. Ela me disse que toda a família estava pedindo a Deus que curasse seu filho. Vários meses depois, ela me escreveu dizendo que seu filho tinha morrido. Escreveu: nós pedimos a Deus que o curasse, mas agora não estamos felizes com o jeito como ele fez isso. Nada funciona direito desde o Jardim do Éden, mesmo quando eu estava escrevendo. Hoje de manhã, uma amiga me mandou uma mensagem instantânea pela internet e percebi que suas palavras todas, a frustração e decepção com a vida que temos hoje em dia. O filho está em apuros e ela se sentia impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Ela escreveu: estou me sentindo uma montanha russa, selvagem, que me traz tristeza, raiva, impotência, decepção, frustração, e então volta a tristeza e a raiva novamente. A raiva é um mecanismo de defesa, e quando nos sentimos fora de controle, é uma ferramenta de fácil acesso. Ela nos faz sentir como se estivéssemos fazendo alguma coisa. O que tentei fazer meu filho entender, enquanto ele lidava com sentimentos de raiva muito válidos, foi que quando você joga algo para baixo do tapete, isso vai reaparecer em algum lugar, às vezes nas circunstâncias mais desafortunadas. Desventuras em série. Moisés foi um homem que andou perto de Deus, foi descrito em Deuteronômio como o maior profeta de Israel. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Números 12, 3. Embora Moisés fosse um homem que viveu humildemente, um momento de raiva mudou sua vida para sempre. Até mesmo um homem como Moisés, descrito como o homem menos orgulhoso do mundo, tinha algumas coisas enfiadas no fundo do armário que em momento de guarda baixa explodiram e mudaram seu destino. Talvez você se lembre de que hoje, dois momentos na vida dele em que a raiva veio à tona e impactou seu destino. Essa é minha gente. O primeiro está registrado em Êxodo capítulo 2. O rei do Egito tinha medo que os israelitas estivessem se tornando fortes e numerosos demais, então ordenou que todos os bebês, meninos hebreus, fossem jogados no rio Nilo. Quando Moisés nasceu, sua mãe e irmã encontraram uma forma de salvar sua vida. Elas o colocaram em uma cesta e observaram enquanto ele flutuava pelo Nilo até a filha do rei estava se banhando com as suas servas. Ela ouviu o choro do bebê e quando a filha do rei viu esse pequenino, seu coração se derreteu. A irmã de Moisés olhava enquanto tudo isso acontecia. Então se aproximou e perguntou se podia achar alguém para dar de mamar ao bebê, até que ele não precisasse mais, normalmente aos 4 anos de idade. Então Moisés foi devolvido à mãe até se tornar um garoto. Quando chegou o momento, ela o levou para o palácio para ser criado como neto do rei. Eu me pergunto o que isso deve ter feito a uma criança. Lemos isso como parte da história e podemos até pensar que seria um privilégio ser criado em um palácio real, mas os sentimentos dele por sua mãe e irmã. Você consegue imaginar uma criança de 4 anos de idade sendo tirada de sua mãe e família para ser criado por estranhos, até mesmo falar em outra língua? As pessoas devem ter dito a ele porque estava sendo levado para lá. Ele deve ter ouvido, enquanto crescia, que o homem que chamava de avô foi o responsável pelo massacre dos meninos hebreus e a razão pelo qual ele tinha meninos, e que ele não tinha meninos de sua idade com quem brincar. Estou certa de que a mãe queria que ele fosse sábio e que aproveitasse a vida que tinha sido resgatada do rio. Mas um dia, quando Moisés tinha mais ou menos 40 anos de idade, viu algo que o tirou do sério. Foi ver como seu povo estava sendo tratado e descobriu que estavam sendo forçados a trabalhar mais e mais. Um homem estava sendo espancado sem piedade e alguma coisa dentro de Moisés estalou. Acabou matando o egípcio, responsável pela punição injusta. Seus dias no palácio tinham acabado e teve que fugir. Enquanto fugia, carregava as feridas profundas da infância com ele. Um momento de raiva que custou a terra prometida. Se você conhece o resto da história, vai se lembrar de que Deus pediu para Moisés voltar anos depois para o mesmo palácio do qual havia fugido para pedir a Faraó pela libertação do seu povo, o povo de Deus. A essa altura, Moisés tinha 80 anos de idade. Depois que Deus enviou várias pragas contra os egípcios, o Faraó finalmente o libertou. Em vez de sentirem humildemente gratas pela salvação divina, as pessoas constantemente reclamavam e se rebelavam. Um ato final de traição. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, eles fizeram um bezerro de ouro e se ajoelharam para adorá-lo. Quando Deus viu o que eles estavam fazendo, disse a Moisés para deixá-lo sozinho, de modo que a ira dele pudesse cair sobre o povo e eles fossem destruídos. Moisés pediu a Deus que tivesse piedade deles. Ele se colocou entre a ira de Deus e a rebelião aberta dos israelitas. Lembrou a Deus sua promessa a Abraão de que seus descendentes seriam mais numerosos que as estrelas. Então Deus mudou de ideia, mas fez com que vagasse no deserto por 40 anos, até que toda a geração descrente tivesse morrido. Apenas seus filhos e filhas puderam chegar à terra prometida. Nesse vagar, chegaram a um lugar chamado Zin. Estavam com sede, não tinha água e, para variar, reclamaram amargamente com Moisés. Disse Deus a Moisés para falar com uma rocha e dela sairia água. A essa altura, Moisés estava mais do que frustrado com o povo. Então, em vez de falar com a rocha, como Deus tinha mandado, deixou a raiva dentro dele aflorar, tomar conta, e golpeou a rocha com seu bastão. Por causa disso, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Pode parecer um julgamento áspero, mas o que Moisés fez teve grandes implicações teológicas e proféticas. Cristo, a rocha. Podemos ver uma pista na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Quando os filhos de Israel estavam indo para o Monte Sinai, Deus disse a Moisés para bater na rocha uma vez. Ele obedeceu e dela saiu água. Dessa segunda vez, a ordem era apenas falar com a rocha e ela sairia água que salvaria suas vidas. A rocha representava Cristo e o que ele faria na cruz. Hebreus 10:10 nos diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Cristo foi golpeado de uma vez por todas, quando Moisés deixou sua ira explodir. Distorceu a tipologia do sacrifício de Cristo ao golpear duas e três vezes. Deus esperava muito de Moisés, porque tinha revelado muito de si a ele. Mas mesmo neste julgamento houve piedade. Moisés não pôde ir à terra prometida, mas pôde ficar no alto da montanha e olhar através do rio Jordão. Quando Moisés morreu, Deus nosso Pai se mostrou de forma muito íntima. Foi ele quem enterrou Moisés, seu profeta e amigo. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o túmulo. Deuteronômio 34, 5 a 6. A ira pode não ser útil, assim como a Deus. Uma coisa é clara, a ira, isto é, o tipo certo de ira, não é um pavio rápido que explode em um momento e fica fora de controle. Tiago nos adverte sobre esse tipo de ira. Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem nos produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Como meu terapeuta me encorajou a pensar no porquê tinha escondido raiva em meu coração por tanto tempo, vi que, espreitando bem sobre a superfície, estava o verdadeiro culpado, o mito. Para nossa meditação, um olhar no espelho. Quais são os assuntos que a deixam com raiva? Como você lida com a raiva quando se sente começando a aflorar? Qual seria o jeito apropriado de expressar raiva? Oração do armário. Deus Pai, eu te confesso que muitas vezes deixei a raiva se apoderar de mim. Outras vezes a escondi e ela cresceu. Ajude-me a trazer minha raiva a ti, para obter tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.